André Cedeiro, o Mural de Ibicoala. É o maestro. Com ela não tem perdão, ela machuca com a bunda. Com ela não tem perdão, ela machuca com a bunda. Se envolve com nós, enquanto paredes faz coisa absurda. Se envolve com o maestro, enquanto paredes faz coisa absurda. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Machuca, machuca, e selva paredão, ela machuca, RG paredão, ela machuca, soneca paredão, ela machuca, equipe Cajasson, ela machuca, Pimperão de gol, então solta o molho de... Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. É o menino que não é o açúcar. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. É o maestro. A cada hit deixando a sua mente confusa. É o menino e o açúcar. Isso, bebê, isso. Faz agora o que tu faz em quatro paredes. Temperou de gol. Então solta o molho. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Pro menino que leu açúcar. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Machuca, machuca. Machuca com a boca, com ela não tem perdão. Ela machuca com a boca. Se envolve com o maestro, enquanto paredes faz coisa absurda. Se envolve com o maestro, enquanto paredes faz coisa absurda. Machuca, machuca, machuca, machuca. Bebê, finge que tu tá, finge que tu tá em quatro paredes com o maestro. E faz da seguinte forma. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. machuca, machuca, machuca, machuca. Chegou o seu momento, Daniel. Vai, vai, vai, oi. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Lasca, Daniel. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca.